conflitos entre a carne e o espírito, no passado monstruoso. Eu poderia ter seguido em frente, ter tido vários carros, mulher, dinheiro de montão, e ter tido o mesmo final do meu irmão, todo deformado, dentro de um caixão. Mas eu preferi o caminho da redenção. É embaçado a guerra entre a carne e o espírito. Muitos se foram e outros estão trancados. A maioria não suporta e se torna um fracassado. O diabo te joga em um beco sem saída. Abaixa a autoestima, te faz você sentir nada sem alternativa. Te mostra o precipício e se joga. Se for fraco de espírito, o mundo já se do maligno. Muitos estão caminhando direto pro abismo. O ser humano é belo enquanto vive. Depois disso se torna um lixo, devorado pelas moscas e pelos bichos. E do outro lado não há status, nem poder paralelo, somente céu ou inferno. Aria movidiça nas palavras, atitudes se afundando pouco a pouco. Louco no vício, vida louca. Sei, absolutamente cego, perdido na caminhada. Prestes a cair, se afundar no abismo como verme rastejante ao caminho suicídio. Mas creia ladrão, acredite bandido, que Deus é a saída, o amor que ainda vivo. De tudo que passei, de tudo que vivi, decidi descobrir. A vida é assim, com o diabo no inferno ou com Deus no céu. Meus olhos presenciei, muitos caem, poucos levantar nas ideias do mundão. Atitudes não convictas, conduzidos pela emoção. Onde muitos terminaram numa cadeira de roda ou dentro de um caixão. O homem se corrompeu por causa do cifrão, é pura sedução. O pecado cega os manos, o dinheiro compra os irmãos. Dá tudo, carro, casa, luxúria, status, famas, poder aquisitivo, menos salvação. Vida eterna só terei se com Cristo caminhar. A vida não termina depois que a morte chegar. Eu busco na palavra, avisa a reflexão, o clamor da oração que alivia o coração. Entre pedras e espinhos, eu trilho um novo caminho regenerado. Eu quero redenção. Senhor, lapido minha face, lapido meu coração. Nessa vida é dois caminhos, céu ou inferno. A escolha é sua, alternativa é ruim. Se entregar, deixar de persistir, deixar de acreditar. Redenção, redenção eu vou buscar. Tirar essa cadeia da melhor forma, termina ficando aqui pro resto da vida.